Atenção! O Sistema de Comunicação de Picos, Rádio Grande FM e Difusora AM apresentam No Pé do Balcão. Agora é dia de amar, moer e roer. Meu amado! Sabe aquele amor que não foi seu? Hoje que a noite está calma. São muitos amores, muitas histórias e muita dor de cotovelo. Esqueça a ressaca de ontem. É hora de ouvir No Pé do Balcão. O Brega te chama. Sendo assim, eu vou pedir a lua. Tens a beleza da rosa nesse corpo meigo e tão pequeno. Os clássicos que nunca saem de nossas cabeças e ouvidos. No Pé do Balcão. Apresentação, J. Batista. Participação, Mané Pereira. É mesmo assim. Ai, ai, ai. Oi, muito bom dia, bom dia! Está no ar mais um programa No Pé do Balcão pela Grande FM Difusora M. Eu sou J. Batista, fico até as 9 da manhã com o melhor do bregão, da música Jovem Guarda, alegria e descontração e a sua participação no 3422-3301. Chegou sabadão, chegou o dia de bater copo, vamos que vamos, muito bom dia onde quer que você esteja ligado, um grande abraço, tudo de bom, programa recheado de coisas boas para você, vamos lá, daqui a pouco chega com o padre Manelim Pereira para o seu lariado. Não vai não. Ele não vai, não. Vai, vai chegar, vai. Vai, não. Ele não vai, não. Vai chegar. Vai, não. Ele não vai, não. Te aquieta. Te aquieta, mangangá. Vamos lá. Bom dia, meu povo. No Pé do Balcão, o Brega te chama. Chama todo mundo, Grande FM e Difusora. Segura o chifre, Mario Ré. Papai! J. Batista, No Pé do Balcão. Quantas coisas lindas eu vi passar perto de mim. Quantas coisas puras que me deixou feliz assim. Olha, foi a primeira vez que eu senti uma coisa assim, que me deixou pensativo sem saber se isso é amor. Seja o que for, quero ter você toda hora para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora. Seja o que for, quero ter você toda hora para ficar Grande FM. Música.

Verde FM. Meus amigos de bar, é hora de ir. Não dá pra ficar, queiram me desculpar. Eu tenho que sair. Meu amor já ligou no meu celular. Ela está com saudade, morrendo de vontade, querendo me amar. Suspenda a saideira, por favor. Vou tomar uma dose de amor. Se meu amor me chama, lá vou eu. Me embebedar de amor, cair dos braços seus. Nosso caso é pura emoção. Amor que foi direto ao coração. Seu corpo tem calor e me aquece. Seu beijo me enlouquece, malta de paixão. Suspenda a saideira, por favor. Vou tomar uma dose de amor. Se meu amor me chama, lá vou eu. Me embebedar de amor, cair nos braços seus. O nosso caso é pura emoção. Amor que foi direto ao coração. No pé do balcão, Branca te chama, chama todo mundo. Zezo, amigos de bar. Oi, do Jumenta. No pé do balcão. No pé do balcão, Grande FM e Difusora. Ai, ai. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eita, chegou o compadre Mandelinho Pereira. Ah, ei, mãe, ai. Ô, oh, mãe! Ai! Ô! Oh, me ajuda, mãe! Mãe! Traz um copo d'água gelado pra mim, que eu não aguento, não aguento levantar da rede, não. Tô ruim, mãe! Faça um caldo aí pra mim, mãe, que eu tô todo me tremendo igual a Toyota em ponto morto. Faça um caldo aí de ovo com farinha e carne moída bem fininho, que se tiver grosso eu não aguento nem mastigar. Oi. Opa, arruma uns coquinhos, vamos beber a água. Ai, ai, dessa vez eu morro. Ai. Nunca mais eu bebo. Quem bebe é um cachorro. Ai, nunca mais, nunca mais, nunca mais. O homem que bebe é um cachorro. Ai. Ai. Ai, eu aguento mais não. Ai. Ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo só a vida que ele quer beber cachaça. É no pé do balcão pela Grande FM, chegou o compadre Mandelinho Pereira, Grande FM, Difusora M, é tudo ao vivo aqui. Daqui a pouco o compadre Mandelinho vai, vai pra o seu lereado. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Traz a saideira, por favor. Sábado é um dia de bater copo, é dia de você ficar na audiência do pé do balcão. Vamos que vamos, até as 9 da manhã. É o programa do povão. Olha, atenção, meu povo, atenção, minha gente. A Bela Ótica hoje tem atendimento. Hoje é sábado, na cidade de Padre Marcos e na cidade de Massapê do Piauí. E amanhã, domingo, a Bela Ótica atende em Alagoinha do Piauí e Alegrete do Piauí. É isso, Bela Ótica, aproveite, tem promoção, promoção legal pra você. É, você compra óculos de grau a partir de R$ 399, visão simples completo. Com apenas R$ 10 de entrada, você compra óculos de grau na Bela Ótica e ainda ganha de brinde uma bolsa padronizada. Bela Ótica divide óculos em vários pagamentos no carnê ou no cartão e facilita seu exame de vista. Bela Ótica, comparando, você percebe logo a diferença. Em frente à Igreja Matriz, no Centro Comercial de Picos, é a loja número 1. A loja número 2 da Bela Ótica, em frente ao Mercado Público, no bairro Junco, Picos, Piauí. Bela Ótica, comparando, você percebe logo a diferença. Olha, Olha, atenção, atenção! Na loja de conveniência União você encontra vários tipos de bebidas quentes e geladas. Cigarros, gelo, água de coco, água mineral, energético, creme dental, carvão vegetal e muitos outros produtos pelos melhores preços de Picos. Atendimento especial, loja de conveniência União, funcionando 24 horas no Posto União, no bairro Bomba Picos, Piauí. Produtos alimentar, um pouco de cada coisa lá. É, você tá numa farra, tá precisando comprar algo, já é 10, passou de 10 da noite, tudo fechado. Não se preocupa, a loja de conveniência União é igual cantiga de grilo, funciona 24 horas para você. Tudo isso e muito mais, vai lá, confere. Pode ligar, pode passar mensagem no telefone 89-988-15-1392. Proprietário, meu amigo Valdivan. Eu falei, loja de conveniência União. Compadre Manelinho Pereira, vamos lá, compadre. Chapéu quebrado na testa. Tá esperando o quê? Ah, a música. bom dia, compadre Manelinho, bom dia. Bom dia, meus povos. Tô chegando, meu compadre Manelinho, aqui na Rádio Grande, Rádio Difusora, pra mais um programa no Pé do Balcão. Catitinha chegou, foi cedo. Cedo. É, medonho. Bom dia, Catita. Bom dia. Bom dia, meus povos. Adonde quer que vocês estejam, nos fique por todas as beiradas. Fica ligado com nós também por as internet. Hoje é dia 3 de dezembro, é sábado. Nós estamos aqui mais um programa no Pé do Balcão. É. Até as 9 horas da manhã. Destranca o rádio, alimenta o som. Ali que é bem, ali estão aí pra acordar os outros vizinhos, tudo, viu? Então, se bom dia, meus povos. Bom dia. Eu vou ali e volto já. Valeu, bom dia. Eu tenho muita inveja desse seu corpinho, viu? Eu não sei mais o que fazer para emagrecer. Sabe não? Mas é tão simples, chefe. É só viver com o mesmo salário que o senhor me paga. Só isso. Olha a gata! Hoje eu não valho o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Acertou, miserável. Pai, seu app de... Ui, ui, ui, papai. Tem intervalo. Daqui a pouco a gente volta no Pé do Balcão. Bom dia, 6h18. Quando lhe perguntarem que rádio você ouve, responda: Grande FM. 94,5. A mais ouvida da região, Rádio Grande FM. Ouça a Grande FM pelo nosso portal de notícias, www.grandepicos.com.br. Fardamento escolar em Picos tem nome: Veni Confecções. Confeccionamos fardamento escolar, comercial, industrial, equipe de futebol, bordados, bolsas, boné, abadás e brindes em geral. Na compra de fardamento escolar, vá ao endereço certo. Veni Confecções, tudo mais amplo e aconchegante para melhor lhe atender. Veni Confecções, Rua São Francisco 512, Centro. Temos fardamento dos colégios IMH, Santa Rita, SESI, Nivar do Moura, Caminho do Saber e outros. Fardamento escolar e comercial em Picos é com Veni Confecções. Precisando de pneus de qualidade? Vá na loja Dantas Pneus e conheça as facilidades para você adquirir pneus e serviços pelo menor preço. Tudo em alinhamento, balanceamento, suspensão de automóveis e caminhões, troca de óleo, desempeno e polimento de rodões e venda de pneus novos das melhores marcas. Dantas Pneus, a sua loja de pneus em Picos. Matriz, Avenida Deputado Saltiga, 565. Fone 3422-3948. E filial na Avenida Senador Alvide Nunes, 1246. Fone 3199-0125. No Pé do Balcão, Grande FM e Difusora. Natal Noroeste. É hora de reunir as amigas e celebrar a data mais esperada do ano. Escolha, vista-se e brilhe onde estiver. Presenteie suas amigas e todos que você ama. Parcele tudo em até 10 vezes sem juros com o seu cartão Noroeste. E ainda concorra a mais de 250 mil reais em prêmios. Natal Noroeste. Viva a magia de presentear. Venha você também economizar com a Diesol. Estamos atuando no mercado de energia solar há mais de 3 anos, realizando sonhos e levando economia para empresas e lares em Picos e região. Trabalhamos com os melhores kits de sistema solar com um preço que cabe no seu bolso. Trabalhamos também com manutenção preventiva, corretiva e limpeza de painéis solares. Faça seu orçamento sem compromisso pelo nosso WhatsApp 89 99905 2612, ou venha até a nossa loja. Estamos localizados na rua Monsenhor e Hipólito 736, no centro de Picos. Diesol, gerando energia e mais economia para o seu bolso. Grande FM Difusora. Leal Veículos, a sua melhor opção para comprar o seu carro novo ou seminovo. Temos a melhor avaliação do seu seminovo e condições especiais. Com Leal Veículos, você faz negócio. Leal Veículos, compra, venda e financiamento em até 60 meses. Avenida Deputado Sá Urtiga, 1300, bairro Bomba. Fone 89-3421-0394. 99-38-77-77. Visite também a Leal Caminhões. No Espetinho do Israel, você encontra o melhor espetinho de Picos. Carne, frango, linguiça, queijo, linguiça toscana, linguiça caseira e muito mais. Vá no Espetinho do Israel. Lá você pede a porção de baião de 2, acompanhado com o espetinho da sua preferência, vinagrete e farofa, e paga apenas R$12. Somente o espetinho custa R$6 e ainda acompanha vinagrete e farofa. Sucos de todos os sabores, cervejas e bebidas variadas. Você encontra no Espetinho do Israel, Avenida Anísio da Luz, bairro Ipueiras. Fones 89 99 850 670, ou 99401 0533. Espetinho do Israel, o melhor espetinho de Picos. Realize seu sonho de construir ou reformar a sua casa. Para isso, a Cerâmica Só Barro está com excelentes promoções. O milheiro de tijolos de 6 furos por apenas R$ 550 e a entrega em toda a micro-região de Picos. Visite-nos no Instagram, cerâmicasobarro.piauí. Trabalhamos também com tijolos de 8 furos, localizada no povoado Ema, Sussuapara, Piauí. WhatsApp 99973-5051 e 98811-2749. Cerâmica Só Barro. Qualidade e pontualidade. Diga pra todo mundo: eu ouço a Grande FM. Rádio Grande FM. No pé do balcão, o Brega te chama. Chama todo mundo. Grande FM e Difusora. Seguindo, é tudo ao vivo aqui na programação da Grande FM Difusora AM. No pé do balcão, Branca te chama, chama todo mundo. Olá, bom dia, Jô do Batista. Bom dia. Rapaz, isso é um cramor danado. Pra que o caba bebe pra adoecer desse jeito aí? É difícil. Ô, mãe. Bebe pra estar na sofrência. Ô, mãe. É um caso de... Tô ruim, mãe, tô ruim. Valeu, Tião Lima da Vigia, muito bom dia, bom dia. Alô, Nelim. É o Elim, Elim, né? É o Nelim, Nelim. Aí na Coab, ouvindo a programação aqui, muito bom dia. Ai, ai. Vai o bom dia pra Claudina, lá da Seodonto. Hoje ela tá em Francisco Santos. Bom dia, Claudina. Muito obrigado. Alô, doutor Rivaldo, doutora Valdirene, bom dia. Maria Tereza, do bairro Canto da Vaz, manda bom dia pra dona Gracinha, em Queimada da Ema, bom dia. Tutu, o rei do frango, em frente ao Marcos Parente. Eita, frango gostoso. Amanhã é dia eu comprar um bem caprichado. Valeu, Tutu. Obrigado pela carona da audiência, Tutu, o rei do frango. Alô, Evaldo, bom dia. O Evaldinho lá de Malhada Bocaina também me ouvindo agora. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Alô, Bonfim, bom dia. Bom dia, Miguel Refrigeração na Severo Eulálio, bom dia. A Cleuma, lá do Pantanal. Alô, dona Cleuma, bom dia. Desde cedinho já mandou até o áudio aqui, né? Beleza, obrigado. Alô, Reginaldo das Antenas, bom dia aí no Pantanal, bom dia. Quem mandou mensagem também foi o Francisney, lá do Sítiozinho. Alô, Francisney, bom dia, bom dia. Chico Mundico e toda a turma boa do Alto da Boa Vista, Dom Expedito Lopes, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo de bom. No pé do balcão, vamos que vamos. Aqui na programação. Alô, bom dia! Canã, vai um alusão aí para o meu amigo aí, César da Casa Martins. Wilson Mendes. Também a sua esposa, Tereza, tá ligado também. Aí na Casa Martins, toda a turma lá. A galera do Tabuleiro dos Pio, a Inês, o Gospio, também ligado aqui em casa. Minha mamãe querida, Dona Aurora Pio de Holanda, meu irmão Zilândia Pio de Holanda, e sintonia com o programa. Meu amigo aí, Laércio, Alto Som, e meu amigo Tico do Sol também está na sintonia. Valeu. Valeu. Patrícia, bom final de semana. Bom final de semana, Wilson Mendes. Mandem texto, áudio resumidinho, gente, por favor, senão não dá tempo aqui atender o maior número de pessoas, né? Vamos que vamos. Bom dia, Jota Batista. Aqui é o Frank Lúcio, de Timó, no Maranhão. Bom dia, Frank. Um grande abraço, tudo de bom. Alô, bom dia. Bom dia, Jota Batista. Aqui é Sônia do Hospital. Gostaria de ouvir a música de Carlos Alexandre, Já Troquei Você por Outro, para oferecer à turma toda do Hospital Regional e do Retiro do Paquetá. A turma toda do Retiro do Paquetá. Pronto, bom dia, obrigado. Alô, bom dia, vamos já tocar música. Bom dia, Jota Batista. Aqui quem está falando é o Bené do Instituto do Rio. Ele pediu a música de Zé Adriane. Vou oferecer para toda a minha família Tabuleiro dos Pio, principalmente para minha grande amiga Cleide no Pantanal e minha amiga Sara Empoeira e Onara Barro. E também vou oferecer para minha duas amigas no município de Balcânia, Lília, Alice, Angelma e Isalina. Estou aqui todos os sábados ligado no pé do balcão. Fique com Deus e bom final de semana. Obrigado, bom dia. Bom dia, Jota Batista, Edvan Leal da Passagem das Pedras. Bom dia, garoto. Bom dia, Jota Batista, Valmisa Maria do Valparaíso. Bom dia. Bom dia, Jota Batista, Giovanni da Paf Vida. Recuperando da cirurgia, mas estou ouvindo o pé do balcão. Valeu, Giovanni. Bom dia, garoto. Bom dia, Jota Batista, Maurício Batista, da Rua Padre Madeira. Alô, alô, Maurício, muito bom dia, bom dia. Bom dia, Jota Batista, sou Jaqueliano, ligado sempre no programa No Pé do Balcão, em Aracaju, Sergipe. Bom dia, tudo de bom. Bom dia, Jota Batista, Zé Direne, de Isaías Coelho. Alô, Zé Direne, bom dia. Vamos que vamos, música boa. No pé do balcão, o Brega te chama. Chama todo mundo, Grande FM e Difusora. Segura! Já troquei você por outra. Não estou arrependido, porque a outra é livre e você tem um marido. Já troquei você por outra. Não estou arrependido, porque a outra é livre e você tem um marido. Mulher, vê se entende, vê se compreende minha situação. Você bagunçou demais as estruturas do meu coração. Depois que me apaixonei, foi que disseste que eras casada. Agora vê se me esquece, você não merece cruzar minha estrada. Agora vê se me esquece, você não merece cruzar minha estrada. Já troquei você por outra. Não estou arrependido, porque a outra é livre e você tem um marido. Já troquei você por outra. Não estou arrependido, porque a outra é livre e você tem um marido. Mulher, vê se

ser feliz contigo agora e nesta hora te entregar o meu amor. Em outros braços com alguém tu estarás e certamente nem de mim te lembrarás. Não vou chorar o teu adeus, nem implorar um gesto teu. No pé do balcão, Evaldo Braga, não vou chorar. Jerry Adriane, vai caindo uma lágrima. E ainda Carlos Alexandre, já troquei você por outra. No pé do balcão, o Brega te chama. Chama todo mundo, Grande FM e Difusora. Vamos que vamos! Alô, você proprietário de lanchonete, de restaurante, de churrascaria, de bar, ou você que vai promover uma festa entre amigos, um evento, uma festa popular. Eu vou falar da Pioiplast, que é onde você encontra tudo em embalagens descartáveis e artigos para festa, com os melhores preços de Picos e macro região. Atendimento incomparável. Piauí Plast. Você encontra tudo para completar o seu evento. Piauí Plast fica na Avenida Senador Elvídio Nunes, 263, próximo à Casa do Eletricista. É a loja número 1. A loja número 2 da Piauí Plast, bem no Centro Comercial de Picos, na Rua Santo Antônio, 286, em frente à agência do Bradesco, Piauí Plast. Sob a gerência do meu amigo Edgar, você pode mandar mensagem ou ligar nos telefones 999-02-7181 ou 981-15-6226. Organização do meu amigo Lindomar, o Nego de Bombear. Ainda a Elise Elis Construções em Francisco Santos. Piauí Plast, o melhor em embalagens e descartáveis. Bom dia! Lá, lá, lá, lá, na, na, na, na, na. Dantas Pneus, alô você, não fique vacilando aí com o pneu careca e tal e coisa, cuidado, hein, cuidado, é um perigo. Ah, na Dantas Pneus, você encontra pneus de qualidade com os melhores preços, serviço de alinhamento, balanceamento, troca de óleo e muito mais. Lá você não sai sem fazer negócio, melhores formas de pagamento, Dantas Pneus. Duas lojas, loja número 1. No bairro Bomba, na Deputado Saltiga, e a loja número 2, no bairro Catavento, Picos, Piauí. Bom dia, meu amigo Dé Dantas, bom dia, Jacqueline Dantas, todos que fazem Dantas Pneus. Vai lá, comprove as ofertas em pneus com qualidade e garantia que você merece. Dantas Pneus. Chegou o final de ano É tempo de fazer aquela reforma na sua casa. É. Então, para construir ou reformar, realize seu sonho. Isso. E a Cerâmica Sobarro tem excelente promoção. Você não pode perder. O milheiro de tijolos de 6 furos por apenas R$550. Essa semana uma pessoa me procurou e perguntou: mas é R$550 o milheiro? Sim, ela me pegou o telefone comigo e certamente já fez negócio. O melhor negócio você faz na Cerâmica Sobarro, na hora de construir ou reformar a sua casa. É, Cerâmica Sobarro ainda trabalha com tijolos de 8 furos. Siga no Instagram, cerâmicasobarro.piauí. Ou pode passar mensagem ou ligar 999-73-50-51 ou ainda 988-11-27-49. Entrega em toda a macro região de Picos com qualidade e pontualidade. Cerâmica Sobarro fica no povoado Ema, Sussuapara, Piauí, desejando aos seus clientes e amigos um feliz ano novo e um ótimo 2023. Cerâmica Sobarro. Bom dia, Val, toda a equipe da Cerâmica Sobarro. Um grande abraço, tudo de bom. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Um bando mandalim. Quer falar? É, senão sai tarde, né? Ainda não tomou nem café, hein? Ali tem cafezinho quente. Vai lá, vai falar agora, compadre. É o quê? A pergunta. Vamos responder a pergunta aí, né? É a pergunta. Voltei, voltei. Vamos, compadre, vamos. Voltando, voltando, voltando. E agora eu vou trazer a pergunta, responder a pergunta do pergunta. Quem mandou estar aqui foi com o Mário de Nalva, lá do... da Coab, né? O Madinalvo mandou procurar. Compadre Manelinho, o que é o que é? Que você pode pegar, mas não pode jogar. Ué? O vento. É. Só se for. Então você é o bafo. Não, peraí. O que é o que é que você pode pegar, mas não pode jogar? Vrido. Vrido. Não. O que é o que é que você pode pegar, mas não pode jogar? Gripe. Resfriado. Ah. Pronto. Tá respondido. É. Obrigado pro Madinalvo. Tá respondido. Eu gosto de jazinho, Catinho. Segura. Se beijar na boca dos outros, pode pegar, né? Pode passar pro outro, pode jogar pro outro. Valeu, compadre Mandali! No pé do balcão! Tem um intervalo, volto na sequência! Bom dia, meu povão! No pé do balcão, grande FM e difusora. 6h42. Baixe o nosso app gratuitamente no seu smartphone, tablet, notebook ou computador. Grande FM. O seu almoço com mais sabor é no Bendito Fogão. Tempero maravilhoso, ambiente aconchegante e climatizado. Cardápio sempre com uma variedade de alimentos e conta também com opções saudáveis para você não ficar com a consciência pesada. Aberto de segunda a sábado para o almoço de 11 horas da manhã às 3 horas da tarde. 99994-2870. 99994-2870. Agora, no Bendito Fogão, você realiza seu evento à noite num ambiente super agradável e reservado para você. Bendito Fogão, Rua Coronel Antônio Rodrigues, Picos, em frente à Praça dos Correios. Fardamento escolar em Picos tem nome: Veni Confecções. Confeccionamos fardamento escolar, comercial, industrial, equipe de futebol, bordados, bolsas, boné, abadás e brindes em geral. Na compra de fardamento escolar, vá ao endereço certo. Veni Confecções, tudo mais amplo e aconchegante para melhor lhe atender. Veni Confecções, Rua São Francisco 512, Centro. Temos fardamento dos colégios IMH, Santa Rita, SESI, Nivar do Moura, Caminho do Saber e outros. Fardamento escolar e comercial em Picos é com Veni Confecções. A Clínica Doutor Picos veio para ser a sua escolha quando o assunto é cuidar da saúde da família. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades prontas para lhe atender. Aqui você tem um atendimento com a atenção, dedicação e com o cuidado que sua família merece. Não esqueça, precisou cuidar da sua saúde? Conte conosco. Agende sua consulta pelo WhatsApp 89 99924-0170. Ou nos faça uma visita. Estamos localizados na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 682, ao lado do Hospital de Doutor Oscar. Clínica Doutor Picos, especializada em você. No pé do balcão, Grande FM e Difusora. Vai ter festa! Natal Paraíba, festão de Natal. E um festão de ofertas para toda a família. Fogão 5 bocas, até 10 de R$126,90, sem juros. Fogão 5 bocas, mesa de vidro, até 10 de R$120,90, sem juros. Lavadora 20 quilos, até 10 de R$70,90, sem juros. E muitos outros presentes em até 24 vezes. Natal Paraíba, um festão de Natal. Baile de formatura, aniversário, casamento, confraternização, show e eventos em geral. Ligue 89 999 40 5340 e faça sua festa com a banda In The Clouds. O melhor da música dos anos 50, 60, 70 e 80, para todos os gostos, para todas as idades. Ligue 89 999 40 5340. In The Clouds, a banda que te deixa nas nuvens. Precisando de pneus de qualidade? Vá na loja Tantas Pneus e conheça as facilidades para você adquirir pneus e serviços pelo menor preço. Tudo em alinhamento, balanceamento, suspensão de automóveis e caminhões, troca de óleo, desempenho e polimento de rodões e venda de pneus novos das melhores marcas. Tantas Pneus, a sua loja de pneus em Picos. Matriz, Avenida Deputado Saltiga, 565. Fone 3422-3948. E filial na Avenida Senador Alvide Nunes, 1246. Fone 3199-0125. Grande FM e Difusora. É 10, é apenas 10 reais que você precisa para comprar seu óculos de grau na Bela Ótica. É isso mesmo, com apenas 10 reais de entrada você compra seu óculos de grau na Bela Ótica. E compra óculos de grau visão simples a partir de R$399. É a Bela Ótica facilitando o seu exame de vista e a compra dos seus óculos. Bela Ótica. Comparando, você percebe logo a diferença. Bela Ótica, em frente à Igreja Matriz e em frente ao Mercado Público no bairro Zunco. No Laboratório Marcelo Albano, você conta com a realização do check-up para homens. São 19 exames por apenas R$250. Entre em contato pelo número 899-9402-5218. WhatsApp e ligação. Estamos localizados na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 783, ao lado da Coife Odonto. Realize seu sonho de construir ou reformar a sua casa. Para isso, a Cerâmica Só Barro está com excelentes promoções. O milheiro de tijolos de 6 furos por apenas R$550 e a entrega em toda a micro-região de Picos. Visite-nos no Instagram, cerâmicasobarro.piauí. Trabalhamos também com tijolos de 8 furos, localizada no povoado Ema, Sussuapara, Piauí. WhatsApp 999735051 e 98811-2749. Cerâmica Só Barro. Qualidade e pontualidade. No pé do balcão. Aqui o Brega te chama. Chama todo mundo. Grande FM e Difusora. Oi, seguindo no pé do balcão. Vamos que vamos até as 9 da manhã. É tudo ao vivo, você na companhia de J. Batista. Alô, meu povo, próximo sábado de hoje a 8 dias, eu vou estar fazendo show lá no Retiro da Conceição, lá no bar do Adeilson. Sábado próximo, hein? A partir das 9 horas da noite tem um paredão e eu vou fazer um show pra balançar, pra sacudir o Retiro. Minha terra natal, vai ser um prazer muito grande voltar ao Retiro da Conceição. Alô, você do Retiro, você de Campestre, da Caiçara, do Angical, dos Marotos, de Ponta de Serra, do Paquetá, do Piauí, de Santa Cruz, do Tabuleiro, do Tiradentes, você do Buriti Grande, do Sítiozinho, do Expedito Lopes, do Codó, Baixa do Juazeiro, todo mundo convidado. Será sábado meu show lá no Retiro da Conceição. Vou levar o Dodó dos Teclados para me ajudar Vai ser um showzão lá, pra todo mundo dançar, brincar, se divertir. Vamos que vamos! Obrigado, Adeilson! Lá. Alô, bom dia! Bom dia, J. Batista, pra gente com o Harley. Passou a música aí, qualquer uma do roteiro aí, pra me dedicar para essa amiga de Curralinho 1 e Curralinho 2. Para você, Mané Pereira. E para todas as minhas amigas. Então, bom dia. Bom dia! Bom dia, J. Batista, sou Deusene Silva da Rua Coelho Rodrigues, na audiência. Bom dia! Bom dia, J. Cuscois, mande um alô para José Henrique e... Quem mais aqui? Pra quem é? Ah, é o Vandeilson. Vandenilson disse sua para. Alô, Vandenilson, bom dia. Obrigado, garoto, bom dia. Aqui o melhor da música brega e da Jovem Guarda no pé do balcão. Brega te chama. Chama todo mundo. Mais uma aqui rapidinho e vamos tocar música. Bom dia. Francisca Lara da Chapada do Filho, Jota Batista. Bom dia. Jota Batista, hoje eu quero música de Paulinho Paixão. Aí você passa a música para Marionete na Mirolândia, Maria Jaqueline, Maria Janaíne, Maria Jaine e Maria Jaiane. E Lucas na Mirolândia. E o povo da Chapada do Filho. Barrocão e Edilene lá em Dom Expedito Lopes, tá bom, Jota Batista? Tá bom, bom dia, muito obrigado. Bom dia, Jota Batista, que é o gato a jato da Santa Luzia, ligado no pé do balcão, bom dia, tudo de bom, alô, bom dia. Bom dia, Jota Batista, aqui é Remedinha. Bom dia. E eu peço um forrozão aí de calcinha preta. Eita, hoje não é forró não. Pra me ouvir, ofereço pra Ana Vitória, Ana Luísa, pra Marta, pra Lucas e principalmente pra você. Eu ofereço também pra Renan e tenha um bom dia, cheio de paz e felicidade pra você. Uma ótima semana, bom dia. As pessoas às vezes confundem, meus ouvintes, né? O que eu faço da semana, forró das antigas e sertanejo clássico, de 5h30 às 7 da manhã aqui na Grande FM, né? E aí confunde com o sábado. Já o sábado é só Jovem Guarda e Brega Antigo. É programa segmentado, tá bom? Mas valeu, bom dia! Pode cancelar o churrasco de Réveillon, o bacurinho lá de casa, mas deu pra usar droga, tá doido, tá bem maguinho. Remedinha, me manda essa aí no particular. Essa daqui é boa, é boa, boa. Pode cancelar o churrasco de Réveillon, o bacurinho lá de casa, mas deu pra usar droga, tu é doido, tá bem maguinho. Pode cancelar o churrasco de Réveillon, o bacurinho lá de casa, mas deu pra usar droga, tu é doido, tá bem maguinho. Vamos que vamos, no pé do balcão, alegria e música boa pra você. 6h53. No pé do balcão, Grande FM e Difusora. Apaixonado, eu canto, eu bebo, eu choro por você. Não sou cachorro não, mas como assim levando uma vida de cão? Pelos namorados, eu sozinho, esta cena dói na alma. Todo mundo se mandando, vai fechando, é o garçom que me consola, me falando, ela volta, me com calma. Paulinho Paixão! Eita! É a galera da Moro do Iveí, com a gente aqui. Um abraço! Sem ela fico perdido. Deus, o que é que eu faço agora? Sempre

No pé do balcão. O Brega te chama. Chama todo mundo. Grande FM e Difusora. Garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, e eu quero jogar nessa paixão. Sou um profissional papudinho, garçom, mais uma cerveja, e eu quero afogar essa paixão. Se eu bebo todas, é porque tenho dinheiro. Papudinho e não é da conta de ninguém, ninguém. Garçom, traz mais um copo, que é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar nessa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar nessa paixão. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Profissional Papudinho, Roberto Vilar. Profissional Papudinho. Epa, pringa medonha, né? Epa, pringa medonha. Ai, ai. Ai, ai. Muito bem. No pé do balcão, Brega te chama, chama todo mundo. No pé do balcão, o Brega te chama. Chama todo mundo. Grande FM e Difusora. Comunicação de fio.